Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar.